Paulo, Salvador, Oceaner 61140, para o táxi com o PAB de 145, 1h52, alternativa. Oceaner 6140, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Índia, no ponto de espera, chame torre em 118, decimal 95, ajuste 10 no 4. Devo táxi via Índia, ponto de espera, monitora torre 118, decimal 95, Oceaner 6140. Felipe 03, bom dia, ciente, aguarde cópia. Estacionamento, Olímpio 03, chame o táxi, aguarda na cópia. Para o táxi, Bona 648, 92 POB, autonomia 1224, alterna Salvador. Bona 648, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia. No ponto de espera, chame torre em 118, decimal 95, ajuste 10 no 4. Pátio Índia, 21895, 10 no 4, Bona 648. 1, puxa acionamento, posição de número 3. Voo no 621, autorizado, puxa acionamento, chama para o táxi. Camarão, né, Luiz? Felipe 03, autorizado Fortaleza, nível 230, decola da 1-0 com curva pela esquerda, corpo perfil Puca, após direto Fortaleza, aciona 2640, canais 05 e 18, controle em 119.35. Salvador, gol 621 para o táxi 1503 e 30, alternando o Galeão. 1503 e 30, Galeão, táxi à direita, fone espera, torre 1895, altinho 1014, boa viagem, gol 1621. Boa, gol 621, direita e esquerda, torre 1895, boa. Olimpo 03, então conforme então, próximo a Natal, após destino final Fortaleza, conforme coordenação aí com defesa. Reporte pronto para o táxi, já teria o POB? 15 no POB, táxi autorizado até interseção hotel, lá, mantém a posição, reporte para o cruzamento. frente. O ATR da TIP já cruzando a frente no momento. Cruzamento imediato autorizado. Táxi via Delta e Alfa. Reporte antes da Juliette. Salvador, Trip 5403, liberando a Eco na Cisco. Trip 5403, liberou na Eco, ingresse e mantenha a Alfa, se da passagem P3 à sua direita, siga o tráfego até a Juliette, reportando para ingresso no pátio 3. Sim, a gente vai manter a posição da... Trip 03, táxi autorizado à direita, Alfa, reporte para ingresso no pátio 1. Trip 03, ingresso à esquerda autorizado, pátio 1, após Índia. Ponto de espera, torre 1895, altímetro 04. Trip 5403, seguindo o P3 Fosséria, esquerda, pátio 3, atento ao sinalizador. Sente visual com a aeronave da Força Aérea, prossegue na retaguarda mesmo para o pátio 3. Salvador, bom dia, tá 3198. Pronto, você escuta. São 3198, bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 3, tá 3198. Alô, Gol, 1094, muito bom dia, gente, já na frente, é Costa Fortaleza. Gol, 1094, bom dia, aguarde cópia. Voo 1094, autorizado Fortaleza, via Ampizulu 19, autorizado nível 370, decola da 10 com curva pela esquerda, segue o perfil Momo, transição Froti, aciona 5422, controle 119.35. 7094, autorizado Fortaleza, 370, Ampizulu 19, decolada 10, curva esquerda, Momo Froti, 5422, 1935, 8 Voo 1094, cotejamento correto, chame para puxa e acionamento. 94. Estacionamento no 0194, no 04. Voo 1094, livre acionamento rústico, chame para o táxi. Autorizado, chama o táxi, 0194. meu táxi Bono 094, com 1-0 após. Confirme Gol 1-0-9-4. Está pronto, táxi com 1-5-0, Recife 3-40. Gol 1-0-9-4, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio Índia, torre 1-1-8-95, ajuste 1-0-9-4. E aí, 295-14, bom dia, 9-4, até daqui a pouco. Salvador, bom dia, Gol 561, livrando. Gol 561, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette pro 02, Gol 561. Uno, 791, esse é autorizado táxi, Alfa Juliette, posição 06, Pátio Uno. Bom, 4207, autorizado táxi Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette 01, mas... X-ray Delta Yankee, autorizado Alfa Juliette para o pátio 6. Apenas confirme, é desembarque passageiros no pátio? X-ray Delta Yankee, solicita ajuda do infraero? Sente, X-ray Delta Yankee. Salvador, bom dia, TAM 3191. TAM 3191, muito bom dia, informação curso é a Oscar, sou autorizado Galeão, nível de voo 340, vai decolar da 10, curva direita, saída da El, transição lesa, após o abride, via El, peso 10. Após o SMAP, Lúvito, Barbacena e conforme rota. Controle Salvador, operem 119, decimal 35, transponder 5442. Autorizado então nível 340, com faixa navegação pelo Zulu 10, decola da pista 10 com curva direita na saída da El, transição Leda. Controle 5935, acena 5442. E após o Zulu 10, SMAP até Barbacena. Paciente, o TAM 3191. Gente, o TAM 3191 após SMAP voa Lúvito e após Barbacena. Ok, após o SMAP Lúbito e só após o Barbacena também. Só confirmando, o ATIS Oscar, da 1408, informa que o VOA em Salvador fora. O NDB Salvador. Ok, tá certo. Gente, me chama pronto, Boostback, somente, TAM 3191. Chama lá. Delta 3895. Bom dia, autorização Guarulhos, informação Oscar. Então, 3895, informação com o seu Oscar, então escopo, por gentileza. Aguardão, Delta 3895. Solo Salvador, bom dia, Gol 864, ligando. O 9864, sou autorizado a táxi Alfa Juliette, posição 08, parte 1. Alfa Juliette, para 08, parte 1, Gol 864. 3895, pronto, cópia. Cópia, 3895. Sou autorizado Guarulhos, nível de voo 340. Decola da 10, curva direita, saída da EL, transição Leda, após o Abridge, via Pesulo 10. Após o SMAP, após a Wake, após Maricá, após Interceptor Pesulo 44 e após conforme Ota. Controle Salvador, operem 119.35, transponder 5437. Para 3895, autorizado 340 para Guarulhos, decola pista 10, curva direita posta, saída da EL, Leda, após Leda, voa Bridge. A rota Upper Zulu 10, SMAP, após a Wake, Maricá, Upper Zulu 24, Upper Zulu 44, Nilson. E controle 935, transponder 5437, para 3895. 3895, atendimento correto, me chamo, pronto, pushback, acionamento. Chamarei, para 3895.